que pensas que estou pronta a perdoar-te, abrir-te a cama e até mesmo acomodar-te na minha vida como a chuva sem abril. Pois bem, tudo o que esperas ter de mim não vais ter nada, só esta frase feita de duas palavras e este refrão escrito com lágrimas sem fim. Não fiques, se é para matares meu peito noutra despedida e me deixares no leito mais morta que viva, noutro sonho desfeito, transformado em pó. Não fiques, se é para levares ao fundo outra réstia de esperança e deixares em soluços a minha garganta, sempre que o vento muda e me deixas só. E só se abre agora para dizer-te adeus. Não fiques, se é para matares meu peito noutra despedida e me deixares no leito mais morta que viva, noutro sonho desfeito, transformado em pó. Não fiques, se é para levares ao fundo outra réstia de esperança e deixares em soluços a minha garganta, sempre que o vento muda e me deixas só. Não fiques, se é para matares meu peito noutra despedida e me deixares no leito mais morta que viva, noutro sonho desfeito, transformado em pó. Levares ao fundo outra réstia de esperança e deixares em soluços a minha garganta, sendo que o vento muda e me deixas só. Não fiques. Só nós dois é que sabemos. Quando ligas, dizes que tens saudades do nosso amor e do lado feliz da nossa vida, que o outro lado triste separou. Tantas vezes confessas que há momento que sentes falta de sermos. Olá, então, ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu estou aqui mais uma vez com as nossas manhãs românticas. Espero que vocês estejam todos bem daí, porque eu atrasei-me um bocadinho a falar, porque teve aqui um bocadinho de problemas nas teclas e no ordenador, que não marchava como eu queria. E então, já está tudo mais ou menos. Espero que vocês estejam a escutar bem a música. Então, como eu dizia, espero que estejam todos bem e todos de saúde. E então estamos aqui mais um dia com as músicas românticas. E hoje somos o 11 de outubro de 2022. E para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem está de férias ainda, que goze bem as suas férias. E para quem viaja, que tenha uma ótima viagem. Pois nós estaremos, eu estarei aqui com vocês, das 9 até ao meio-dia, com muita, muita bela música. E como vocês sabem, se quiserem pedir um disco para um amigo ou para uma pessoa que você conheça, ou darem um bom dia à rádio, você também pode dar e telefonar para o 02-38-43-48-00, que a gente está aqui para desligar o telefone e ouvir as suas vozes e falar um bocadinho com vocês. E se quiser ouvir músicas diferentes, vocês podem pedir. Então, vamos continuar com as músicas e daqui a 7 minutos ou a 10 passarei mais uma página de público e depois continuaremos com as nossas belas músicas românticas. Então, boa escuta, uma ótima terça-feira e até já. Sinto em mim a mesma dor. Sem saber.

Lionel sur Arc-en-Ciel. Dizer-te adeus. Já não tenho nada para fazer aqui. Se nesta batalha um de nós perder, fui eu. E para seres feliz, sei que é melhor assim. Levo a minha sombra para outro lugar. Deixo que o sol brilhe para ti outra vez. E deixo que conjugues outro verbo amar e mais. Tá ao cometa já não volto, mas talvez. Mas antes de partir, quero que saibas que por mais que eu viva, foste o maior amor da minha vida. Amor que fica para lá do fim. Antes de partir, também te digo que valeu a pena ser o poeta deste teu poema. E agora outro vai escrever por mim. Antes de partir, estou de malas feitas, vou dizer-te adeus. Já não tenho nada para fazer aqui. Nesta batalha onde nós perdemos, fui eu. E para ser feliz, sei que é melhor assim. Mas antes de partir, quero que saibas que por mais que eu viva, foste o maior amor da minha vida. Amor que fica para lá do fim. Antes de partir, também te digo que valeu a pena ser o poeta deste teu poema. E agora outro vai escrever por mim. Antes de partir, eu tinha tanto para dizer-te ainda. Tantas palavras que não foram ditas sobre os momentos que a gente passou. Escrito no meu pensamento, um dicionário dos meus sentimentos, mas só me lembro da palavra amor. Mas antes de partir, quero que saibas que por mais que eu viva, foste o maior amor da minha vida. Amor que fica para lá do fim. Antes de partir, também te digo que valeu a pena ser o poeta deste teu poema. E agora outro vai escrever por mim. Antes de partir, o teu rosto anda fechado, já nem ouço a tua voz. Diz a verdade, não consigo entender. Tudo está tão estranho, até o sol custa nascer. Diz-me, sem desviar o olhar, o que se está a passar. E não digas que é nada, não. Não adianta esconder, está escrito em teu olhar. Não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar que o nosso amor está diferente. Não há mais chama entre a gente. Não adianta esconder, não adianta esconder, está escrito em teu olhar. Não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar que o nosso amor está diferente. Não há mais chama entre a gente. Não adianta esconder. Diz a verdade, por mais duro que possa ser, eu não aguento mais e o coração custa bater. Diz-me, sem desviar o olhar, o que se está a passar. E não digas que é nada, não. Não é esconder. Está escrito em teu olhar. Não adianta esconder. Eu sinto até no teu tocar que o nosso amor está diferente. Não há mais chama entre a gente. Não adianta esconder. Não adianta esconder. Está escrito em teu olhar. Não adianta esconder. Eu sinto até no teu tocar que o nosso amor está diferente. Não há mais chama entre a gente. Não adianta esconder. Diz a verdade. Então são 10 horas e 3 minutos aqui na nossa rádio, nas ondas da Rádio Arco-Íris. Então estamos com quem? Susana. Estou ainda sozinha. Sentes que alguém te diga como é minha vida? Eu vou te dizer. Estou ainda sozinha, pensando em nós dois, aquecendo a cama quando o sol se foi. Pensa que voltas de novo a ser meu, como antes do teu adeus. Estou ainda sozinha no mesmo lugar, esfregando a janela quando a noite cai. Mas pensa que voltas de novo para mim e para sempre vou estar assim. Passar

tudo em vão. Só tu és a culpada de eu viver na solidão. O que é que eu faço agora para voltar? Voltar a ser o que era antes que não sou. Se disseres onde te vou procurar, eu vou. Ora, 10 horas e 18 minutos e tivemos à escuta de A Paisão, Tu Não Vás. E vamos continuar com as nossas belas músicas. E desta vez vai ser quem? Vai ser Ruth Marlene, Please Me Love. Então, uma ótima manhã aí desse lado de terça-feira do 11 de novembro de 2022. Boa escuta e vamos à música. Outro verão está a chegar e novamente tu virás. Mas quando o sol acabar, para longe voltarás. E no sul eu ficarei sem norte no coração. Mas desta vez gritarei.

verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Ora, então vimos de ouvir o Tony Carreira, Resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Então tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da sua irmã Amélia para a sua irmã Júlia, que está de parabéns hoje. Hoje está com o seu, é o dia dela, da Júlia, que está de parabéns com o seu aniversário. E que lhe deseja, e que lhe manda muitos beijinhos, um ótimo dia e muita saúde. E também não se esquecendo da senhora Esperança, que diz que a conhece bem, e como ela está à escuta da Rádio Arco-Íris, então também para ser a Esperança. E vamos passar aqui então um ranchinho que tem por título A Chula de Viana, grupo de Santa Marta de Portuzelo. Então vamos ouvir esta linda chula. Thank you.

voltar. Nada deixei para rever. Tudo o que me resta agora é tentar te esquecer. Amor tem que ser amor e não promessas. Chega, visto tudo e de conversa. Sei amar, não serás tu quem vai conseguir me enganar. Actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM.

não importa se foram ou não erros do passado. Fechei a porta a esse amor que eu estava habituado. Ainda procura alguém que já viveu a tua vida. Meia confusa, procuras encontrar uma saída. Viver na ilusão, enganar meu coração. Decidir quando vai ser a despedida. Não adianta cambiamo alla. Eu choro tanto e não suporto o teu desprezo, ó minha dor. Horas e 18 minutos, e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então estamos à escuta de Fernando Santana. Então, uma ótima manhã para todos.

Rito, e continuamos com Tony Caeira por mais um instante de Tabi. Entre regret et remords, dans le noir, dans le silence, ton sourire revient encore. Je croyais qu'avec le temps, j'arriverais à t'oublier. Mais aujourd'hui plus qu'avant, je sais que je t'oublierai jamais. Pour un instant de ta vie, juste pour une seconde, pour une nuit, j'irai jusqu'au bout du monde. Je t'imagine souvent quelque part dans d'autres cas. Ça me fait mal et pourtant à toi. Pour un instant de ta vie, juste pour une seconde, j'irai jusqu'à l'infini. Pour une heure, une nuit, j'irai jusqu'au bout du monde. Então, vimos de ouvir Tony Carreira por um instante de Tabi. E chante bien le français, hein? Boa chanson. Ora, então vamos continuar com as nossas músicas. E quem é que vamos continuar com? Leandro, Eu Mudei. Perguntas qual é o motivo, e depois no meio da conversa parece que eu nada peço. Falam sem voltar. E entre beijos de arrependimento, falam os meus sentidos. Por momentos quase que me rendo, mas o sentimento traz também a dor. Essa dor que não me faz mudar o verso do que eu digo. Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas. Yeah. voz gravada em nós dois vai ficar. Oh, oh, oh, adeus amor. Oh, oh, oh, meu grande amor. Oh, oh, oh, só vou ficar. Oh, oh, oh, vais me deixar. 11 horas e 45 minutos, estamos apenas de 15 minutos do fim da nossa emissão e então estamos à escuta de Tony Carreira. Oh, adeus, amor. E sei que há muita gente que está à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e por isso eu passo esta música que há uma que adora de ouvir Tony Carreira. Estamos à escuta de José Malhoa, Sempre Só Tu. E eu peço desculpa porque de vez em quando corto o som, não sei o que se passa aqui, mas de vez em quando não há som suficiente para ouvir. Então, espero que vocês estejam bem aí desse lado. Minha vida, por isso peço perdão. Chega a noite e a cortina se fechou. As paredes do nosso quarto também choram a dor. E tu, sempre só tu, só tu. Pergunto como aconteceu, partimos em dois. A outra metade de mim para longe se foi. E tu, sempre só tu, só tu. Dá-me toda uma vida para continuar. Dormir depois do amor e nos teus braços acordar. Se eu errei nas finas palavras, não foi de coração. Essa mulher da minha vida,

tantas palavras à solta que juntas dão dor. E tantas vezes a flor tem espinhos, ficamos sós sem estarmos sozinhos. Mas vem o beijo, vem o carinho e talvez me leia. Pois é, meus amigos, assim cheguei eu mais ao fim de mais uma emissão, as Manhãs Românticas, e então encontraremos-nos cá quinta-feira, se Deus quiserem, e então até lá, vocês cuidam-se bem de vocês, e o meu muito obrigado por estarem esta manhã à escuta da minha emissão das Manhãs Românticas. Então, para todos, muito obrigado e desejo um ótimo dia, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. A voz de dentro fala mais alto mesmo assim. Longe da vista, perto do coração. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. São cada vez mais as vozes a acusar a Rússia de crimes de guerra. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que os ataques a civis representam uma violação das leis internacionais. Com o próximo Orçamento de Estado, as famílias com crédito à habitação vão passar a ter mais dinheiro disponível ao final do mês, mas o fiscalista Pedro Marinho Falcão avisa que tudo não passa de uma ficção. O alívio é temporário e não uma verdadeira descida de impostos. Previsão de aguaceiros em Portugal continental, Madeira. Céu em geral nublado, Açores também, com algumas abertas, e previsão de aguaceiros fracos pouco frequentes nas ilhas do Grupo Oriental. Notícias, edição Frederico Moreno. parte da cidade ucraniana de Lviv está sem abastecimento de eletricidade. O apagão foi provocado por um míssil russo que esta manhã atingiu uma infraestrutura crítica no fornecimento de luz à população. É o que revela o presidente da Câmara de Lviv. Esta manhã foram registadas 3 explosões. O ataque russo acontece pelo segundo dia consecutivo. Ontem já tinha provocado problemas no abastecimento de água, assim como cortes na rede elétrica. E são cada vez mais as vozes a acusar a Rússia de crimes de guerra. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fala em violação das leis internacionais, com o disparo de mísseis que têm atingido várias cidades ucranianas. Também um grupo de 11 países europeus já veio condenar esta manhã, Cláudia Guerra Rodrigues, o ataque que provocou a morte a 19 pessoas em Kiev. É preciso que a Federação Russa pare a escalada de ataques, diz o porta-voz dos Direitos Humanos das Nações Unidas, para que assim sejam evitadas mais mortes de civis. Os números dão conta de pelo menos 12 civis mortos e mais de 100 feridos nos ataques que a Rússia lançou ontem a várias cidades da Ucrânia. Uma ofensiva que levou a que os líderes do G7 e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky marcassem para hoje uma reunião virtual para discutir a situação na Ucrânia. Espera-se que o presidente Volodymyr Zelensky peça aos líderes do grupo de nações do G7 que forneçam armas à Ucrânia para se defender dos mísseis russos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes do grupo dos 7 vão se reunir virtualmente para discutir o que mais podem fazer para apoiar a Ucrânia e ouvir Zelensky, que chamou os sistemas de defesa aérea de prioridade número 1, algo que Biden já prometeu fornecer. Ontem, mísseis russos caíram na Ucrânia, atingindo instalações geradoras de energia e alvos não estratégicos, como parques e locais turísticos, deixando a devastação, o terror e cortes de energia. Cerca de 301 habitações nas regiões de Kiev, Lviv, Sumy, Ternópolis e Khmelnytsky ficaram sem eletricidade na manhã de hoje e as condenações aos ataques continuam a surgir. A agência de notícias France Presse dá conta da posição dos 11 presidentes dos países da Europa Oriental, membros da OTAN, que classificaram os mais recentes bombardeamentos russos de crimes de guerra. As Nações Unidas pedem à Rússia para refrear esta escalada no conflito em curso na Ucrânia. Sublinham que atacar a população e infraestruturas civis constitui um crime de guerra. As famílias com crédito à habitação vão passar a ter mais dinheiro disponível ao final do mês, mas o fiscalista Pedro Marinho Falcão avisa que tudo não passa de uma ficção. Este especialista analisa a medida do governo prevista no Orçamento de Estado para o próximo ano, que prevê uma descida na retenção da fonte do IRS para quem está a pagar empréstimo da casa ao banco. Entrevistado esta manhã pelo jornalista Eduardo Amaio, Pedro Marinho Falcão salienta que a medida representa um alívio temporário e não uma verdadeira descida de impostos. A partir de julho vão ter um rendimento mensal disponível superior àquele que tinham e depois as pessoas vão ficar convictas de que no final do ano vão pagar menos IRS, porque as despesas, ou melhor, as prestações bancárias, entrarão no cómputo global e nas contas finais do IRS, e isto não é verdade. As prestações ao banco só entram para cálculo da retenção mensal, mas não são consideradas uma adução à coleta e, nessa medida, não entram no cálculo do valor do IRS. É uma ratoeira, portanto, quem tem crédito à habitação vai ter que... É uma ficção. Vai ter que estar atento durante o próximo ano. Fiscalista Pedro Marinho Falcão, esta manhã entrevistado na Antena 1, a explicar que haverá uma descida na retenção na fonte do IRS para as famílias com crédito à habitação, mas isso não significa uma redução da carga fiscal. O Orçamento de Estado vai ser debatido na Generalidade no Parlamento nos dias 26 e 27 de outubro. A votação final global do diploma está marcada para 25 de novembro. Estão a aumentar as queixas de abuso sexual de menores enviadas para a Comissão Independente que estuda estes crimes dentro da Igreja Católica Portuguesa. Até junho tinham sido recebidas cerca de 400 denúncias, mas o jornal Correio da Manhã avança que depois do mês de agosto foram reportadas à Comissão Independente mais de uma centena de queixas. Os números concretos vão ser divulgados ao final desta manhã em conferência de imprensa pela própria Comissão.